icônico Fontoura é o mais completo fortificante que existe há mais de 80 anos. A Rádio Record aumenta a família. A partir do dia 28, às 14h, estreia com muito amor, Gugu Liberato. Juntos, dia 28, hein? Tá chegando, das 14h, aqui, eu e você, na Record. Passarinho quer dançar, o rabicho balançar, porque acaba de nascer. Gugu Liberato, a juventude, o sucesso, a alegria, o carinho e a emoção. Agora, todo mundo comigo. A partir do dia 28, das 14h, o encontro é na Record, com Gugu Liberato. 3h57. Doril, olha, a dor de cabeça é uma coisa ruim, mas muito ruim mesmo, não é verdade? Você deve se vingar dela desse modo bem cruel que eu acabei de dizer. Doril, tomando Doril, você vai exterminar a dor num instante. Doril extermina a dor sem piedade. Da próxima vez, não suavize sua dor de cabeça com outros comprimidos. Vingue-se dela com Doril. Tomou Doril, a dor sumiu ou fugiu. Marcos Duran. Eu vou fazer você mais feliz. Este é o som brasileiro. O som gostoso da Rádio Record, especialista em Brasil. Na madrugada de segunda-feira, nós apresentamos aqui uma parada de sempre. As músicas que fizeram a sua cabeça. Músicas brasileiras, músicas latino-americanas tão bonitas, como este bolero de Benito de Jesus, chamado Nuestro Juramento. Um grande sucesso do Trio Cristal. Que tu